Custo do localizador, TRIP 52, 1-8. TRIP 52, 1-8, complexo final do procedimento ILS X-Ray, Sammy Torre, na frequência 118 decimal meio. 10864. Torre, muito boa noite, TRIP 52, 1-8. Ainda não avistado, reporte externo e visual com campo. Pode lá. Mau vento por TRIP 54 noite? Ah, o vento no momento 200 graus com 15 nós, mínima de 10 nós e máxima de 20 nós. Obrigado. Ah, confirmar para as outras aeronaves que estão na aproximação, senhor, ali bem no externo tem uma chuvinha ali na, bem forte ali. É só bem sobre o externo, só. Ok, será informado as aeronaves? Está visual agora com o campo? Estou visual com o trip. Positivo, estamos visual a 1.100 pés. O pouso autorizado, vento novamente, 200 graus, agora com 1.6 nós, mínima de 12, máxima de 20. Sim, retire pouso, trip 5.2, 1 nós. Gol no 776, desce para 2.000 pés. Ajuste no 021. 2.021 no 776. Controle, boa noite, gol 1884, informação dita, passa 180 para 1850. Gol 1884, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1021. Gente, autorizada a chegada a Mari, descida para o nível 050, 1021, ajuste 1884. No 8, Solo 06, bem-vindo ao Oliveirão 21.9, Solo. 21.9. Gol no 776, tem chuva moderada na aproximação final. Certo. Gol no 776, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Tomarei estabilizado. Dispatch 1, via Alfa Juliette. 3, Patrono, Alfa Juliette. 1776, confirme. Via, fazendo algum desvio à esquerda? Pequeno desvio, duas milhas só. Ciente, gol 1776. Boa, passarei 2224. Passarei do 2224, autorizado a chegar da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1022. Confio que estou autorizado a chegar da Mari, descendo para o 060, 2224. Passaria do 2224. Eu sigo, eu passaria 2224. Não consegui copiar o ajuste, senhora, foi bom. Ainda permanece 1021? Afirmativo, passaria 2224, ajuste 1021. Beleza, foi 6 mil. Guardião 07, prossiga. Está buscado para o centro de convenções com 05 a bordo, agora 510 metros litoral. Ciente, Guardião 07, reporte visual com campo de pouso. Reporte visual com campo, 07. Estabilizado o gol no 776. Gol no 776, completo final do procedimento ILS X-Ray, chamou na frequência 118.6. 86. Foi Salvador, gol no 776. 776, nome estado, reporte visual com campo. Vale. Como se encontram as condições entre turno e externo? Tá bom, não tem turbulência, não tem nada. Ciente, é a nova estado, acho que tem uma camada um pouco baixinha, mas aqui em Salvador também não chove, tá completamente visual, porém ainda não é estado com tráfego. Ok, passando externo agora, tá baixado, travado. Sim, agora sim avistado, o 976, tá visual com o campo? Não. E quanto a aproximação? 24. No visual, mas na nave, na nossa frente, por gentileza, qual foi a medida do equipamento? Está livre, pouso não. Contra a aproximação, agora sim avistado, no 776 novamente. Então, camada um pouco baixinha, mas agora sim avistado. Vento 190, 190 graus com 197 nós, mínima de 13, máxima de 22, de 22 nós. Qual é o vento? 190 graus com 17 nós, mínima de 13 e máxima de 22 nós. Pouso autorizado, 190. Pareto 2224, reduz a velocidade para 2509. O 2224 está mantendo 230 de indicado, 230. Pareto 2224. no 884, desça para 2000 pés. Ajuste no 021. 102.021 no 884. No 776, Solos 14, ao livrar direita, 121.9, Solo, bem-vindo. Direita, 121.9, graças à noite, boa, no 776, levanta o segundo. Gol 1776, autorizado táxi até portão 341, via Alfa Juliette. Alfa Juliette, qual é o portão? Portão 341, gol 1776. Alfa Juliette pro 341, gol 1776. Guardião 07, regressão do centro de convenções para Salvador, já atingiu a linha do litoral 110. Guardião 07, ciente, mantenha-se em condições visuais na linha do litoral. Ciente, já estou cruzando aqui outra vez de Pico Sul, estou comprando o farol de Itapuã. Guardião 07, ciente, me torne na frequência 18 decimal meio. Guardião 07, copiou o controle? Passou a extensão ao pátio do grupamento. Dá presença e pode abandonar o litoral e prosseguir direto para a final do Pátio Graé, Guardião. Vento em Salvador no momento, 200 com 3 nós. Dá presença e estabilizar o Pátio Graé e chamar na final o Guardião agora. Passaredo 2224, reduz a velocidade para 2009. 2009, 224, ainda restrito 6000. Passaredo 2224, desça para 3000 pés, ajuste no 02. 3000 com 1021. CAN 3197, autorizado até o Galeão, via UPZULU 1-0, após SMAP, direto, depois conforme a rota, decola da 1-0, conclua pela direita, saída da EL, Leda, após direto bridge, nível de voo 380, respondendo 5402, controle 120, decimal 8. CAN 3197, transponder 5402. 4-0-2. CAN 3197, que o atendimento correto é a parte de operacional e puxa. Boa tarde. 2000 pés, ajuste 9021, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2000, B21, vai reportar estabilizado, 2224 no X-Ray. Uma possibilidade do 672-4 direto, está? Web 6728, foi na prioridade. 6728, bom detalhe. Interceptando o localizador, voo no 884. Voo no 884 completo, final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 18 decimal 6. 186-1884. Bora. Guardião. Salvador, gol 1884, boa noite, ILS 10, passado checado. Boa noite, 884, em nova estrada, reporte visual com campo. CS, poderia confirmar o vento? O vento 200, agora com 1,6 nós, 16 nós, 216, mínima de 10 nós e máxima de 22. CS 984. Quarta visual, só vistada, visual com campo. Afirmo, agora no 884. Estou informando agora chuva leve sobre o campo em Salvador. Fique atento, possivelmente deve se encontrar uma pista de úmida já para molhada. O vento agora 190 graus com 14 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, sendo as condições, gol ou no 884. 3858. Localizador 2224 da passareta. 2224, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118 decimal 6. Vai chamar 18,5, completa final 2224. Da passareta 2224, estabilizador de X-Ray. 2224, teto em torno de 1300-1500 pés. É, chuva leve sobre o campo, cor da aproximação, ainda não visitado, reporte visual com campo, número 2. Reportará visual com campo 2224. Controle Salvador, boa noite, Alfa 3662. Autorizado de chegada a mar, desce para nível de voo 070. 070 na mar. Oi, 884, bem-vindo, solo 23, ao livrar direito, 21.9, solo. 21.9, igual, 88. informando pro colega aí atrás, tá bem turbulento na final, o vento se travessa com rajada, tá? Ciente, muito obrigado. Muito obrigado, 224. Vai. Paulo Salvador, gol no 884. 884, táxi via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, gol no 884. 224. É, chuva leve sobre o campo, pista possivelmente em torno de 1, me dá uma olhada, fica atento, tempo autorizado. Gente, ficar atento, 224, autorizado o pouso. Só confirmando o vento passaredo, 190 com 16 agora, e mínima de 13 nós e máxima de 20. Ciente, 224. Azul 4070, autorizado chegar da mar e desça para nível de voo 080, ajuste no 021, reduza a velocidade para 2509. Para o nível 080 com 021, já está com 250, quer que reduz mais? Esse é azul 4070. Já só pedir que a gente reduz. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Para 2000 com 1021, 6728. Então 3858, desça para 3000 pés, ajuste no 021. Até 3000 pés, 3858. Sol. Geralmente uma vez de nós, eu vou fazer a bateria. 021. 4070, desça para 5000 pés, ajuste no 021. 5000 pés, para no 021, azul 4070. 4, portão 9. Juliette, disparo 09, boa noite, 84. Passarei do Juliette, terremoto. Juliette, terremoto, 284, passarei. Web 6728, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Repousará estabilizado no final do ILS X-Ray, 728 ao F. Tucson 3603, pronto, copy. Tucson 3603, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 16, após, até Bravo, até o Zulu, depois direto Trive, conforme rota. Decola da 10, curva pela direita, da El Leda, após direto Bridge, transponder 5406, controle 120.8. Tucson 3603, estacionamento correto, você pode falar para a Sinari Push. Tucson 3197, autorizado, puxa a Sinari, pode para táxi. Tucson 3258, desça para 2000 pés, ajuste 9022, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizado. Agora com 1022, descendo para 2000, autorizado final do X-Ray. Reportará estabilizado Tucson 3258. Objeto 6728 no localizador. Web 6728, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre na frequência.